A Sura da Aranha. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanu. Alif Lam Mim. Os homens supõem que por dizerem cremos serão deixados enquanto não provados? E com efeito provamos os que foram antes deles. E em verdade, Alá sabe dos que dizem a verdade e sabe dos mentirosos. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Os que fazem as más obras supõem que se esquivarão de nós, que viu o que julgam. مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ. Quem espera o deparar de Alá, por certo, o termo de Alá chegará, e ele é oniovinte, o onisciente. E quem luta pela causa de Alá, apenas luta em benefício de si mesmo. Por certo, Alá é bastante a si mesmo, prescindindo dos mundos. E aos que creem fazem as boas obras, em verdade, remir-lhes-emos as más obras, e recompensá-los-emos com prêmio melhor que aquilo que faziam. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. E recomendamos ao ser humano benevolência para com seus pais, e lhe dissemos, e se ambos lutam contigo, para que associes a mim o que não tem ciência, não lhes obedeças. A mim será vosso retorno, então informar-vos-ei do que fazíeis. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. E aos que creem e fazem as boas obras, certamente fá-los-emos entrar na grei dos íntegros. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. E dentre os homens há quem diga: cremos em Alá. Então, quando molestado por causa de Alá, considera a provação dos homens como castigo de Alá. E se uma vitória chega de teu Senhor, dizem: por certo, estávamos convosco. E não é Alá bem sabedor do que há nos peitos dos mundos? E em verdade, Alá sabe dos que creem, E em verdade Alá sabe dos hipócritas. E os que renegam a fé dizem aos que creem: segui nosso caminho e com certeza carregaremos vossos erros, mas nada carregarão de seus erros, por certo, eles são mentirosos. E em verdade, carregarão seus pesos e mais pesos com seus pesos. E em verdade, serão interrogados no dia da ressurreição acerca do que forjavam. E com efeito, enviamos Noé a seu povo, e permaneceu entre eles 1 milênio menos 50 anos. E desmentiram-no. Então, o dilúvio apanhou-os enquanto injustos. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Então, salvamo-lo e aos companheiros da nau, e fizemos desta um sinal para os mundos. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. E Abraão, quando disse a seu povo: adorai Alá e temei-o, isso vos é melhor se soubesseis. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Apenas vós adorais ídolos em vez de Alá e inventais mentiras. Por certo, os que adorais em vez de Alá não possuem para vós sustento algum. Então buscai junto de Alá o sustento e adorai-o e agradecei-lhe. A ele sereis retornados. E se me desmentis, com efeito, nações antes de vós desmentiram a seus mensageiros, e não entende ao mensageiro senão a evidente transmissão da mensagem. E não viram eles como Alá inicia a criação, em seguida repete? Por certo, isso é fácil para Alá. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dize Muhammad: caminhai na terra e olhai como Alá iniciou a criação. Em seguida, Alá fará surgir a última criação. Por certo, Alá sobre todas as coisas é onipotente. يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ. Ele castiga quem quer e tem misericórdia de quem quer, e a ele sereis tornados. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. E não podeis escapar do castigo de Alá, nem na terra, nem no céu. E não tendes, em vez de Alá, nem protetor, nem socorredor. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. E os que renegam sinais de Alá e seu deparar, esses se desesperam de minha misericórdia, e esses terão doloroso castigo. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا قُتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. E a resposta de seu povo não foi senão dizer: matai-o ou queimai-o. Então Alá salvou-o do fogo. Por certo, há nisso sinais para um povo que crê. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. E Abraão disse: apenas tomastes ídolos em vez de Alá pela feição entre vós na vida terrena. Em seguida, no dia da ressurreição, renegareis uns aos outros e vos amaldiçoareis uns aos outros, e vossa morada será o fogo, e não tereis socorredores. Então Lot creu nele, e ele disse: por certo, emigrarei para meu Senhor. Por certo, Ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. E dadivamo-lo com Isaac e Jacó, e fizemos haver em sua descendência a profecia e o livro, e concedemo-lhe sua recompensa na vida terrena, e por certo, na derradeira vida, ele será dos íntegros. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. E Lote, quando disse a seu povo: por certo, vós vos achegais à obscenidade, ninguém nos mundos se vos antecipou nela. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اِتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Por certo, vós vos achegais aos homens por lascívia e cortais o caminho, e vos achegais ao reprovável em vossas reuniões. Então, a resposta de seu povo não foi senão dizer: faze-nos vir o castigo de Alá, se és dos verídicos. Ele disse: Senhor meu, socorre-me contra o povo corruptor. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. E quando nossos mensageiros chegaram a Abraão com alvíceras, disseram: por certo, aniquilaremos os habitantes desta cidade. Por certo, seus habitantes são injustos. قالوا نحن أعلم بمن فيها لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. Ele disse: mas Lot está nela. Disseram: somos bem sabedores de quem está nela. Em verdade, salvá-lo-emos e a sua família, exceto sua mulher. Ela será dos que ficarão para trás. E quando nossos mensageiros chegaram a Lot, ele afligiu-se com eles e sentiu-se impotente para defendê-los. E eles disseram: não temas e não te entristeças. Por certo, salvar-te-emos e a tua família, exceto tua mulher. Ela será dos que ficarão para trás. Por certo, faremos descer sobre os habitantes desta cidade um tormento do céu pela perversidade que cometiam. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. E com efeito dela deixamos evidente sinal para um povo que razoa. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. E enviamos ao povo de Madian e seu irmão Shu'aib. Então ele disse: ó, meu povo, adorai a Alá e esperai pelo derradeiro dia, e não semeeis a maldade na terra como corruptores. E eles desmentiram-no. Então o terremoto apanhou-os e amanheceram em seus lares inertes, sem vida. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. E aniquilamos o povo de Ad e Tamud, e isso se tornou evidente para vós pelas ruínas de suas vivendas. E Satã aformoseara-lhes as obras e afastara-os do caminho certo enquanto eram clarividentes. E aniquilamos Carum e Faraó e Ramã. E com efeito, Moisés chegou-lhes com as evidências, e eles ensoberbeceram-se na terra e não puderam esquivar-se de nosso castigo. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Então, a cada um deles apanhamos por seu delito, e dentre eles houve aquele contra quem enviamos um vento lastrado de seixos. E dentre eles houve aquele a quem o grito apanhou, e dentre eles houve aquele a quem fizemos a terra engolir. E dentre eles houve aquele a quem afogamos. E não é admissível que Alá fosse injusto com eles, mas eles foram injustos com si mesmos. اتخذت بيتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. O exemplo dos que tomam protetores em vez de Alá é como o da aranha, que construiu uma casa para proteger-se. E, por certo, a mais frágil das casas é a casa da aranha, se soubessem. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Por certo, Allah sabe todas as coisas que eles invocam em vez dele, e ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. E esses exemplos propomos-los para os homens, e não os entendem senão os sabedores. خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. Alá criou os céus e a terra com a verdade. Por certo, há nisso um sinal para os crentes. اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. Recita, Muhammad, o que te foi revelado do livro e cumpre a oração. Por certo, a oração coíbe a obscenidade e o reprovável. E certamente a lembrança de Alá é maior que isso, e Alá sabe o que engenhais. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. E não discutais com os seguidores do livro, senão da melhor maneira, exceto com os que, dentre eles, são injustos, e dizei: cremos no que foi descido para nós e no que fora descido para vós. E nosso Deus é vosso Deus, é um só. E para ele somos muslimes. وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. E assim fizemos descer para ti o livro. Então, quanto àqueles aos quais concederemos o livro, nele creem. E dentre estes, há quem nele creia, e não negam nossos sinais, senão os renegadores da fé. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. E antes dele, tu não recitavas livro algum, nem o escrevias com tua destra. Nesse caso, os defensores da falsidade haveriam duvidado. بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ. Mas ele é constituído de evidentes versículos encerrados nos peitos daqueles aos quais foi concedida a ciência, e não negam nossos sinais, senão os injustos. وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. E eles dizem: que se faça descer sobre eles sinais de seu Senhor. Dize, Muhammad: os sinais estão apenas junto de Alá, e eu sou apenas evidente admoestador. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. E não lhes basta que façamos descer sobre ti o livro que se recita para eles? Por certo, há nisso misericórdia e lembrança para um povo que crê. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Dize, basta lá por testemunha entre mim e vós. Ele sabe o que há nos céus e na terra, e os que creem na falsidade e renegam Alá, esses são os perdedores. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمَّا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابِ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. E pedem-te que apresses o castigo, e não fora um termo designado, haver-lhes ia chegado o castigo. E em verdade, chegar-lhes a este inopinadamente, enquanto não percebam. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. Pedem-te que apresses o castigo, e por certo a Gena estará abarcando os renegadores da fé. يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Um dia em que os encobrir o castigo por cima deles e por baixo de seus pés, e ele disser, experimentai o castigo do que fazíeis. Ya ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Ó meus servos que credes, por certo minha terra é ampla, e a minha então adorai-me. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Cada alma experimentará a morte, em seguida a nós sereis retornados. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. E aos que creem e fazem as boas obras, em verdade, dispô-los-emos nas câmaras etéreas do paraíso, abaixo das quais correm os rios. Nelas serão eternos. Que excelente o prêmio dos laboriosos. Os que pacientam e em seu Senhor confiam. E quantos seres animais não carregam seu sustento? Alá lhes dá sustento e a voz. E ele é o onisciente, o onisciente. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. E se lhes perguntas, quem criou os céus e a terra e submeteu o sol e a lua? Em verdade dirão, Alá. Então, como podem distanciar-se da verdade? Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. Inna Allah bikulli shay'in 'alim. Allah prodigaliza o sustento a quem quer de seus servos e restringe-lhe-o. Por certo, Alá, de todas as coisas, é onisciente. Allah. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. E se lhes pergunta: quem faz descer água do céu e com ela vivifica a terra depois de morta? Em verdade dirão: Alá. Dize: louvor a Alá, mas a maioria deles não razoa. E esta vida terrena não é senão entretenimento e diversão. E por certo, a derradeira morada é ela, a vida, se soubessem. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Então quando eles embarcam no barco, invocam Alá, sendo sinceros com ele na devoção. E quando ele os traz a salvo à terra, ei-los que idolatram. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. Que eles reneguem o que lhes concedemos e que gozem, logo saberão. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. E não viram eles que nós lhes fizemos um santuário seguro, enquanto os homens a seu redor são arrebatados? Então, creem eles na falsidade e renegam a graça de Alá? ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. E quem mais injusto que aquele que forja mentiras acerca de Alá ou desmente a verdade quando esta lhe chega? Não há na Jena moradia para os renegadores da fé? E aos que lutam por nós, certamente guiá-los-emos a nossos caminhos, e por certo Alá é com os benfeitores.